Charlie, vamos visual com a viatura 284, boa noite. Gente, boa noite. Gente, desceu para 2.000 pés, hoje destino no momento no 0 no 5, livre LS, sexo e pista no 0, rapaz estabilizado. 2.000, comida 15, informarão. Número 2, inspetor, aguarde, tempo no 273. Desceu para 3.000 pés, sem restrições, autorizada da presente para o EDITAP. Estabilizada, avistando. Gente, chame torre, em 19895, bom pouso. 1895, obrigado, até mais. Firme para o solo. 1273, é a bomba de nome. Precisa do despachar um passageiro aqui. E a Romana contou completamente pronto. Gente. Um 273 ao solo? Obrigado. Você precisa de algum apoio médico pro passageiro, confirma? Não, não, não. Não, não é nenhum problema médico, não. Ok, seguinte. Nossa, vazão está 3197. Estamos para o táxi 182 a bordo. 3 horas e 50, o Terra do Campinas. Roteiro no Campinas, táxi à direita, Índia Alfa. Ponto, espera o chave torre 1895, ajustado no 0 no 5. Direita Índia Alfa, ponto espera 90295 e 1015, agora o ajuste do 1095. Salvador, 1693. Prossiga. Prevista para Brasília? A subida para Brasília que você está solicitando? Isso, teria alguma prevista? Afirmo, é a Arbor Elefa. Arbor Elefa, muito obrigado, 693. Torre Salvador, boa noite, estou 3197, ponto espera da 10, pronto. 3197, alinha e mantém, 10. Alinha e mantém, pistão no 0, 3197. No 884, no solo 08, direita 1219, o solo. Direita 1219, no 884. Salvador, boa, 1984, livrou. 884, táxi autorizado, Alfa Juliette, ponto 09. Alfa Na 3197, decolado ao 09, chame o controle, 120 da cima 8. 208, 3197, obrigado, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, 3197 da TAM decolou, saída da EL 1610. Zero. 1627 da web, está autorizado? Ajuste 1728, desce para 2000 pés, ajuste 05, 3ADLS, porta 2000 com 0095, reporte estabilizado, 6728. Controle Salvador, tá 3197. Siga. Decolou, saída da EL, 2410. 3197, contato radar, segue da EL, subo para nível 360. 360, saída da EL, 3197. ao localizador 6728 da UES. Chame o Renato, bom pouso, objeto 6728. 295-6728. Torre Salvador, boa noite, web 6728. Boa noite, web 6728, baixo aí pra volta em esposo. Ainda é negativo, tá agora 3 milhas externas. Cliente, chama com o trem embaixo travado. Samaral, 6728. Torre Web 6728, baixar travado, passando externo. Cliente, meu, o 6728 da Web livre o pouso na 10, o vento é 140 graus, 03 nós. Livre pouso, 10, 6728. São 3197 em Recife, no B51, secundária 13395. B251-3395, 3197, boa noite. Boa. Web 6728 no solo aos 18. Espera à direita, 1219 o solo. 219 o solo, 6728. Salvador Web 6728, boa noite. 6728, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 6728. As três poderiam me dar um estimado para início de pushback? Ok, já ia chamar de emergência aqui, ó. Que houve uma desembarque aqui de passageiros e agora estão retirando bagagem do porão. A gente já precisa de mais alguns minutinhos aqui. Tá ok, chame novamente no 273. Exatamente, pronto. De novo. Confirme? Ok, não 273, chame novamente quando estiver totalmente pronto. Webjet 6728, ingresso Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, 6728. 273, a senhora me escuta? Vou pedir que o senhor faça uma DLA, tá ok? O plano do senhor já encontra-se vencido. Pedi para a companhia enviar uma DLA e vou pedir para o centro não cancelar o plano do senhor por enquanto. E enquanto a gente aguarda essa DLA chega, tá ok? Iniciado de imediato no 273. Iniciando agora então, tá autorizado, deixa eu preencher táxi. Salvador, 1113, da Sierra, Brasília. 13 minutinhos, cópia. Aguarda, 1113. Direita em de alfa, ponto de espera de emissor 1895, ajustado no 015. Gente, ele está de direita, quando eu estou esperando no 895, para deixar no 015. Muito obrigado pela conexão. O 603 pronto para copiar? 603 pronto. Uou, 1613 pronto para copiar? Afirmo, no 1903, pronto a cópia. Autorizado, Brasil.